agora para o trabalho, né, Pedro? Passou talvez em Rimar. Aguardo ligação, Delta Foi Uniforme. Aguardando ligação, Delta Foi Uniforme. Reporte sobre o farol de Itapuã. Reportará sobre o farol de Itapuã, Olímpio 08. Papá, uniforme. O vento é 1-0-0 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão no 7. Pouso autorizado no 7, desce no farol. A menos de uma milha da cabeceira, 1-7. Excelente, 08, aguarde para a base pela direita. Prolongue a perna do vento pela direita da 1-0. Está prolongando a perna do vento pela direita, aguardando para girar a base do 08. Alfa Juliette Romeu, base pela direita, ingressando final 1-7, aguarda autorização para pouso na 1-7, Alfa Juliette Romeu. Alfa Papai Uniform, Solos 4-3, confirma o estacionamento. Libera a esquerda agora no taxiway Quebec, ou a direita no taxiway Papá, livrando a pista e aguardando após efetuar 180 para regresso à pista. Fuso 6909, chame se preciso, frequência no 25 decimal 1, alternativa no 22 decimal 35. Base, operando no final do 10, 28. Alfa Juliette Romeu, pouso autorizado, pista 1-7, tráfego avistado, vento é 1-2-0 graus com 08 nós. Presente 1-7, Alfa Juliette Romeu. Tango Victor Serra Delta, boa noite, que mantenha o nível de voo 095 e corpo de visuais na escuta de controle. Cuidado, backtrack, reporte liberando na taxiway Oscar para o pátio da DEI, Alfa Juliette Romeu, no solo aos 45. Uniforme segue o tráfego, o minuano na pista 17 e reporte liberando na taxiway Romeu para a base. Altímetro 1-0-1-5 permanece, o vento 1-2-0 graus com 08 nós, autorizado toca remetido a pista 1-0. Obrigado, toca no estudo, pista 1-0, vento 0-2. Final no 0P3 da Força Aérea. Ah, sim, visual. 4-0-6 também após a passagem do tráfego na curva final, pois está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o tráfego ali, mantém cabeceira 1-0, 4-2, 0-0. Então, Romeu, revisa para 2509-003 na próxima. Só revisa para 2-3-0. Canalinha 146, preparação para o final do LS, curva à esquerda na proa 200. Esquerda, proa 43, descendo para 4.000, ainda pode descer mais. Isso é para 3.000 pés, o limite é o ar. 3.000 pés, limitado localizador, linha 146. Plano 966, operação para sequestramento, mantenha a proa 035, limite ao localizador. Plano 45, para 2.000 pés. Autorizado, 2.000 pés, dia 143, da última. Esquerda, ou no 1500 pés, perna do vento da 1-0, reporte através norte da torre. Esquerda 1500, reporte através norte da torre, 1-0-8. 1-9-6-6, estacionária 3.000 pés, ajuste a 1-0 no ciclo. 3.000, 1-0 no ciclo. Alfa, uniforme, Romeu, estacionária 4.000 pés, ajuste a 1-0 no ciclo. 3, mantendo no 1500 pés, lanterna do vento 1-0, não vai interferir na decolagem. O vento é 1-2-0 graus com 0-8 nós, autorizado a decolar, pista 1-0. 500, ao contrário, se interferir na decolagem, está na testa, do 1 azul, no momento próximo, você está lá? 143, autorizado. Autorizando Duna e o localizador, 6143. Impuls 08, perna do vento 1500. Impuls 08, efetua 1360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento 1-0. 360 pela direita, reportar a perna do vento Olimpo 08. Localizador curvaturista na proa 055, você pode ser estabilizado. 055 para o lote, vai ser possível saber. Telefone Romulo, vai ser a 2, 1-0-9. Controle Salvador, proa 4206, passa 1000 pés na Tuca. Brasil 406, contato radar, subavia, saia da Tuca para o nível de 350. Tuca 350. Flyer 12, maintain position. Maintain position, ponto com 2-5-1-5. Localizador estabilizado, tem um campo a vista, Janeiro 6143. Janeiro 6143, eu gostei, na frequência 18195. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Impulso. 6966, completa a direita na 075, você pode estabilizar. 075, reportar a distância da sua. 3 para 2006. 3. estado, altímetro 1.0 no 5, formação de tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea, mantendo 1.500 pés, irá ingressar agora na perna do vento da 1.0, não vai interferir com a aproximação, o vento é 1.20 graus com 0.8 nós, pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso, pistão no 0, Genève 1.43, ciente tráfego da Força Aérea na perna do vento da 10. Impulso 08, perna do vento. Informe, Romeu Dutra para 6.006, autorizado ILFC, reporte estabilizado. Vai seguir o tráfego à frente, a mãe de 737. Escolhe pro 08. Na 966, chame o Cunha, na frequência 9, pista 995. 295, boa noite. Solo 55, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, confia. Sim, 21, decimal 9, ao livrar, boa noite. Obrigado, boa noite. Aí, boa noite, 966, passe de terra, baixo pra baixo. O ajuste de altímetro 1.0, 1.5, o vento 1.20 graus com 0.8 nós, uso autorizado, pistão 0. Depois o gol 966, prazo. 0.8, novo 360, pela direita, reporte renta acertando a perna do vento do 1.0. Novo 360, pela direita, Olimpo 0.8. Eu chamo tudo, frequência da noite, próxima lá. Salvador, ou Papa Romeu, Alfa do Papa Romeu, 3 milhas, aqui que é a Serra, para ligar. Informe, Alfa do Papa Romeu, aproximação número 2, aguardando pista Alça livre, altímetro 1015. Continuando, aguardando a autorização alta, por favor. autorizado base, reporte na final da 10. Zero base, poderá na final da 10, link 08. Airborne F02, com Salvador de Pátio, frequência 120.80 na flight. 4080, vai continuar 1, por favor. Beleza. 08, final, tem mais fácil trabalho. 08, autorizado para PM, tira a pista no 0, o vento é 120 graus com 09 nós. Autorizado para PM, tira a pista 10, 08. Na escuta do Tony. Se eu puder taxar um pouco mais à frente, liberar a entrada do portão 02 a calda. Então, 2512, fly VPAR, sobe 3330. Desce VPAR, sobe 330, por favor. 8, cobrimento 04, curva esquerda, forte através norte da torre, 1.500 pés, cena do vento 10. Cobrimento esquerda, 1.500, cobrimento 3, norte da torre, limpo 08, informa que é o posicional. Enter. autorizar a Daniela e manter, cabeceira 1-0. Ali uma vez, cabeceira 1-0, boa noite, Melo. Daniela 201, decolou 07, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Parou a escota, daqui a pouco. Canalha 201, contato radar, Cruz Matheus 380, ponto 86, Leda. 2000, Leda, Livre base em Porto Nacional. Livre base operacional Olímpico 08. Autorizado a decolar, pista no 0, vento no 2, 0 graus, com 0,8 nós. Devo decolar, boa noite, Carol. Tiofone informa Romeu, autorizar ingresso Quebec, após virtual cruzamento. Está autorizado 1-7, após prosseguir via Papá, até o 4-5, estacionar ali frequência, boa noite. Decolo 09, controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 08, obrigado, bom trabalho. Olímpico 08, sinal, tem deixado travado. Olímpico 08, fui autorizado, fichamos 0, vento 1-0, 0 graus, uma centena com 08, nós, altímetro permanece, 1-0, 1-5. Fomos autorizados, fichamos 1-0, Olímpico 08. A 9, tem uma 3-3-0 e o Saldar voou no... Fica aqui a 3-0, boa noite, cara. autorizado liberar a direita, no ataque sobre Foxtrot. Pode prosseguir, tá? Você me escuta via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento 910. Chame centro e cinco, frequência 125, décima 1, alternativa 22, décima 35. Segundo, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Primeiro, você pode ser aqui, para você, que cruzando o cruzamento na pista 1-0, após o hotel até o pátio militar, estacionar ali, frequência, boa noite. Victor Delta, contact Towers, 51, expect from all 95. 8, 95, thank you, man. Good evening. This is Papa Tango, Lima, Victor Delta. 74 Tango, Lima, Victor Delta, Confirmed Side 1015, and report to runway in sight. Report to runway in sight, Lima, Victor Delta. Salvador, boa noite, nome é 45, próximo Ponte Ferro. 45, mantém a posição do Ponte Ferro. Sistema Serra Delta, está passando por 3.000 nordeste de Salvador, serviço está terminado, chama a controle da Caju, na frequência 120 do sinal 3. Serra Delta, controle. Delta clear to runway 10, winds 120 degrees, with 08 knots. 208 knots, clear to runway, Salvador Lima, Victor Delta. Cruzada na RMC, cabeceira no zero. Matei, movimento assim. Temos cruzada na RMC. Temos RMC, movimento assim. Só 3, leave it by the right, X-ray Delta, call now, south of the ground, 121.9, have a nice night. Autorizado, alinhar e decolar, estão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Boa noite, 3283, boa noite, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali manter no zero, 32. Boa noite, contra o cadastro, bom dia, saber São Plano, para o nível de voo 360. Bom dia, 360, autoriza a Lida, não é verdade? Foi, 86, viu, Lida? Pode ver, Lida. Cadastro do Brasil, saudade do ano, para o meu último 360. 360, 7. Sul, also live in this equipment, and have a good night. 2283, chame-se para Recife, frequência 126.0, alternativa 2268. Rosário 2288 ou 268? Rosário 2288. Ok, obrigado, 3288.